céu. Pede pra chover e a gente se molhar. E depois seja bem-vindo o sol. Nunca mais venha mendigar uma ração de amor. Nenhum amor vai tirar a paz. Abro os meus olhos devagar. Sinto seu perfume me invadir. Olho pra você e vejo o céu. Quando o nosso lábio se tocar, vai ouvir no rádio alguém cantar. É sobre nós dois essa canção. Olha o céu. De que o amor a vida dê razão de viver a destilar um mel. Olha o céu, tudo que sonhar vai se tornar real nos caminhos de sombra e sol. Abro os meus olhos.